Esse mundo precisa de paz. Descontentes com a vida, não sabem o que fazem. Se destrói na bebida, totalmente alcoolizados. Acordam na ressaca, vê que está tudo errado. Muito jovem neste mundo querem pular, dançar e encontrar um motivo para poder se alegrar. Mas os problemas dessa vida querem tirar a paz. Eles procuram a liberdade nas coisas que o mundo traz. E pra pular, cantar, sorrir e dançar, muitas vezes precisam até se drogar. Só que depois da paranoia, a alegria passa. Passa com emprego, amigos, família e namoro. E fica sofrendo, pedindo socorro. A rotina acontece pro sofrimento acabar. O cara fica sem dinheiro e começa a roubar. Enlouquece já, não consegue mais parar. Virou bicho da selva, tá querendo matar. Tá querendo matar. O diabo é do tipo, amigo da onça. Te dá com a colher e tira com a concha. O diabo é do tipo, amigo da onça. Te dá com a colher. O diabo é do tipo, amigo da onça. Te dá com a mulher e tira com a concha. O diabo é do tipo, amigo da onça. Te dá com a mulher e tira com a concha. Sem grana pra pagar, ele começa a dever. Todo sujo, mal cheiroso, marcado para morrer. Sem ideia e ponto final. Juventude perdida num cemitério hospital. É preciso abrir o olho e ficar bem esperto, porque o diabo faz silêncio e vai chegando bem perto. Se vacilar, ele te cata. De pouquinho ele te mata. Te envenena, te enlouquece e quer te ver no chão. Quando os manos do passado estão no caixão. Se divertiram bastante, mas acabou, acabou. O diabo é do tipo, amigo da onça. Te dá com a colher e tira com a concha. O diabo é do tipo, amigo da onça. Te dá com a colher e tira com a concha. O diabo é do tipo, amigo da onça. Te dá com a colher e tira com a concha. O diabo é do tipo, amigo da onça. Te dá com a colher e tira com a concha. Pra pagar ele começa a dever. Todo sujo, mal cheiroso, marcado pra morrer. Sem ideia, nego, ponto final. Juventude perdida num cemitério hospital. É preciso abrir o olho e ficar bem esperto, porque o diabo faz silêncio e vai chegando bem perto. Se vacilar, ele te cata. De pouquinho a pouquinho ele te mata. Te envenena, te enlouquece, quer te ver no chão. E quantos manos do passado hoje estão no caixão? Se divertiram bastante, mas acabou, acabou. O diabo é do tipo, amigo da onça. Te dá com a colher e tira com a concha. O diabo é do tipo, amigo da onça. Te dá com a colher.